Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Querida, cheguei. Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio homofóbico, vitimizador. É a puta que te pariu, Bruno. Este quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. Eles, galera, não deixam eu gravar o Jurassic Cop pra ficar me difamando na internet. É, não, mas vai ter troco, vai ter troco. Vai, fala. E galera, pedófilo. Eu não assistia X-Men nos anos 90 e fico triste por isso. Você não assistiu o desenho? Não, porque eu saí da escola meio-dia e 45. Ah. Né? Como é que você assistia aquela porra? Se o negócio era 11h30 que começava. É uma invenção nova, assim, chama videocassete. Ah, tá bom. Nesta época ele estava preocupado fazendo o download. Download não, né? Fazendo a cópia pirata de toda a locadora ali da 430. Sem dúvida. E depois disse que faltava fita. Faltava fita pra gravar os X-Men, não falou que faltava fita? Pois é. Tinha 4 versões do Star Wars, ele já tinha. Com certeza. Tá comigo aqui esse covarde do Brunão. Covarde a puta que te pariu. Covarde, entendeu? Você é covarde e é cínico. Porque eu estou apurando quem é que botou no Twitter do Jurassic Cast aquele perfil 2 peitos por hora. É, fui eu, já falei. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu falei pra você que fui eu. Agora ao vivo você nunca falou, então você está admitindo agora. Eu falei pra você que fui eu. No programa não, você falou no programa você nunca me perguntou. Não, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. E eu tô falando que fui eu. Quer dizer então que agora sua covardia está se esvaindo junto com sua gordura. Tá certo. Vai, fale. Ah, sem que falar nada não, cara. Aqui era X-Men quando eu lia quadrinhos. E aí quando estreou o desenho na TV Colosso, eu descobri que era X-Men. E aí de repente virou X-Men na minha vida. Mas sempre foi X-Men. Comigo aqui o Nestavo. Olha só. Cara, olha como o Nestavo é incrível. Estávamos nós na pré-estreia do X-Men, né? O filme X-Men e o Apocalipse. Aí chega um gerente e fala assim: ó, vai atrasar meia hora, tá? Deu ruim aqui e tal. E aí, gente, pô, você quer dar pipoca? Aí os pobres saem tudo pra comer pipoca. Aí os pobres, né? Porque pobre é assim: pobre reclama da comida, pobre para de reclamar. Aí os pobres saem tudo pra comer pipoca. Tô eu e Leonardo vendo as jailbait e falando merda do lado de fora. Aí veio nesse tábulo do cinema rindo. Eu falei: não creio. Eu não acredito que você está achando graça no atraso do filme. É incrível isso, cara. É incrível, incrível. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Feliz. Ele veio rindo lá de dentro. Ele... Ah! Eu falei: do que você está rindo, Nesta? O filme está atrasado, são 10h30 da noite, era para eu estar em casa. O que é que você tá rindo? Tá aí, vai aí, Nelson. Essa é a felicidade encarnada. E aí, beleza? Tudo bom, pessoal? Como sempre, bacana estar aqui com vocês para falar sobre quadrinhos, filmes de quadrinhos. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos nessa. Tá comigo aqui também o Nerdmaster. X-Men foi o... Aliás, X-Men é um cacete, só que nem o Brunão. X-Men foi os primeiros quadrinhos que eu vi de super-herói quando eu tinha 14 anos. Nossa, faz tempo, hein? Bota Paleolítico aqui. Médio. Por aí. O Miotti já tava com 54. É maior que eu, vê com esse papo não. Hoje nós vamos falar sobre aquele jogo de Atari muito maneiro, que eu na época não sabia do que eu tava fazendo, mas meu pai ficou meio puto quando me viu jogar e por fim nunca mais vi aquele cartucho. Tu chegou a jogar essa porra? Joguei, eu quebrei uns 3 controles tentando fazer aquele cara ejacular. Depois que eu descobri que era pra tentar fazer o cara ejacular. Até então eu não entendia. Eu via duas figuras. Ah lá, você fala assim, naquela época tu não sabia nem que era ejacular. Eu não sabia nem que eu tinha pinto. Eu via duas figuras e uma ia pra frente e pra trás. Era só o que eu via. Além do videogame, nós também vamos falar do... Também vamos falar dos mutantes, né? E não estou falando da Rita Lee. É isso, tá? Nem da novela da Record. Nem da novela... Que seria muito maneira, porque tinha a Rainha Aranha, que era aquela... Tinha aquela que era Miss Brasil, e aquela mulher um tesão do caralho. Isso aí, internet. Vambora. Toca essa porra. Vamos lá, Miotti. Eu não, você tá editando tem... não. Então baba. Mas vamos, Miotti. Vamos comigo que a gente já tá... Vai no fundo. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Miotti não tá a cara do Wolverine que não deu certo. Miotti é o Wolverine. Aí fizeram o esboço, aí deu o Miotti. Não, esse capô aqui não, pelo amor de Deus. Não parece, Bruno? Ele lembra bastante. Lembra bastante, anda com menor de idade. Peludo. É peludo pra caralho, é baixinho. Velho. Velho pra caralho. Inclusive, o Miotti atualmente... Mal-humorado. Pra caralho. Inclusive, não entende piada. Quero que se foda, eu tô nem aí, pô, tô aqui jogando. O Miotti, qual que vai ser o Bruno que vai ser editado, que isso tudo vai ficar. Cheirando alegria, pois eu sonhei, acordei pensando nela. Pois ela é minha menina. Eu tinha um cartucho do X-Men, tá? Isso é sério, eu tinha mesmo. E era uma tesourinha. Onde que tu achou essa porra, velho? Cara, eu acho que quem me deu foi o meu tio. Tinha que ter, é. É porque você queria que eu gaste da minha mãe? Não, sei lá, do teu pai ter comprado sem querer. Meu pai alugava pornôs pensando que fosse filmes épicos. Era outra. É, isso mesmo. É, meu pai alugou Calígula pra mim, mas ele não meu deixou ver. Meu pai alugou De Costas para o Futuro pra gente assistir. Meu pai. Meu pai? Quem que é De Costas para o Futuro? Apesar que eu já manjei o nome. De Costas para o Futuro é o pornô do João Futuro. Mentira, meu Deus. Ah, foi ali que você conheceu? Né? Não. Nunca viram? Peraí, então. Peraí, o teu pai, pai alugou um pornô e botou pra vocês assistirem, ou ele não assistiu? Botou, ele... De Costas para o Futuro, vou mandar agora pra vocês verem. E qual é a parte que aparece uma rola entrando que ele não entendeu que era um pornô? Ou ele... Mas ele mandou pornô mesmo pra gente ver, porra, não, pra falar, ó, já sabe o que que é. Tá certo, você é um país... De Costas para o Futuro é aquele que o DeLorean tem um liquidificador em cima pra fingir que é o capacitor de... Não sei, mas eu tô mandando pra vocês aqui, pra vocês... assistir. Ô, Brunão, eu fui completo aí, pronto. Brunão, você escutou o que eu escutei, velho? O quê? Qual dos absurdos? Não, só escutei um até agora. Vem, crianças, deita aí. Vamos, papai. Isso me ódio. Vamos, papai. Que filme o senhor colocou agora? Aquele filme das crianças que vão para o espaço? Não, garoto. Agora você vai descobrir o que é ser homem. Caralho, é, mas por que você acha que o Miotti ficou desse jeito aí? E abriu no X-Video. Pera aí que agora eu vou interromper a porra toda que eu vou ver esse clipe. Deixa eu falar pra vocês, sabe qual foi o meu primeiro contato com os X-Men? Foi realmente o desenho dos anos 90. Aquele desenho patético lá, que tinha, sei lá, 10 cenas, 10 episódios, uma coisa assim. Não, teve duas temporadas, cara. Hoje, né? No Brasil, não, no Brasil, senhor, só tem, passou uma, né? Não sei por quê. Não, peraí. Não, aqui no Brasil chegou a passar 4 temporadas. O desenho dos X-Men, aquele X-Men normal, sem ser o Evolution? É, o que é o da musiquinha. Sim, 5 temporadas. de 92 a 97. Não, mas ele passou quase nada aqui, cara, porque eu me lembro perfeitamente, aquele desenho repetia quase, quase não, ele repetia todo dia, era igual Super Vic, alguma coisa assim. Bicho, você tem que entender uma coisa, nos Estados Unidos era um episódio por semana, aqui no Brasil era todo dia. É. Ah, eu já não sei. Quando fala cinco temporadas, não são, tipo, 40 episódios por temporada. É, tipo, 12, 13 episódios por temporada. É. E foi graças a esse desenho toscão mesmo, que eu acho meio patético, porque ele era bem mal feito, né? Mas eu comecei a ler os X-Men dali, que aí eu fui atrás, né? Passava o desenho, repetia pra caralho. Falei, ah, deixa eu ver, é quadrinho, né? Deixa eu ver o que que é isso. Fui na minha banca de revista e tinha lá os X-Men. Que eles estavam começando a crise das ilhas de... Na ilha de Genosha. Mas os X-Men são bem mais velhos, né, Bruno? São. Criados em 1963 pelo Stan Lee. Os X-Men, o que que foi? O Stan Lee, ele tava na época de ouro dele da Marvel, onde ele começou a criar os heróis. O primeiro grupo que ele criou foi o Quarteto Fantástico, e aí depois foi criando os outros. O X-Men foi um dos últimos que ele criou a origem, e foi porque ele já não tinha mais ideia de como as pessoas iam ganhar os poderes. E aí ele falou, a mulher dele deu a dica pra ele, por que eles já não nascem assim? E aí ele falou, porra, mutantes, olha só, que legal, o cara já vai nascer com poder, e eu não preciso ficar explicando como é que ele ganhou o poder. O cara simplesmente pode jogar um raio do olho e pronto, é isso. Caminhos, entendeu? Do coração, né? É, exato. É a fórmula perfeita, porque você não precisa contar como é que o cara ganhava o poder. Porque naquela época, assim, o cara tinha que ser mordido por uma aranha radioativa. Ele era o Homem-Aranha. O Quarteto Fantástico foram irradiados pelos raios cósmicos, e aí cada um virou uma coisa, né? É, tudo bem que o Stan Lee tinha que sempre criar um argumento do porquê eles ganhavam poderes. Mas vamos combinar que ele nunca foi muito criativo, né? Era só botar um animal radioativo. Pronto. No caso do Hulk, não tinha nem animal, foi só radiação mesmo. É, então, o próprio Stan Lee já falou sobre isso, e ele fala o seguinte, ah, no caso do Hulk, eu pegava uma coisa que eu achava maneira, que tinha um cunho científico, e jogava lá. Por exemplo, eu nunca vi o que é raio gama, não sei como é, o que acontece com a pessoa que é irradiada pelo raio gama, mas falava, porra, raio gama. Falava, caralho, isso soa maneiro. Aí ele, pô, o cara vai ser irradiado pelo raio gama e vai virar um monstro. Nessa história, no caso do Hulk, as referências óbvias são o Dr. Jack, o Mr. Hyde e o Frankenstein, né? Só você ver como é que o Jack Kirby desenhava o Hulk nos primeiros, com aquela cabeça quadradona estilo Frankenstein. E a história do raio gama é que literalmente o Stan Lee tinha lido uma notícia de jornal que tinham falado da descoberta dos raios gama. E beleza, descobrido. Então, pronto, assim, na vida real, o raio gama não tem na cor verde. E a outra coisa, se você foi radiado, Bruno, não matando tua dúvida, por raios gama você vai ganhar os incríveis poderes do câncer. É, os incríveis poderes da morte. Eu te garanto. Pois é. Então ele inventava essas coisas assim, e aí quando ele cansou de ter que criar desculpa pra alguém ter poderes, a mulher dele deu esse bizu. Pô, por que ele já não nasce com os poderes? E aí ele falou, porra, mutantes, legal. E eu acho que os X-Men, eles têm essa premissa legal dos mutantes, daquele negócio da aceitação na sociedade e tal. Nos anos 60 também tinha muito isso. A Marvel foi a primeira a começar a introduzir esse tipo de coisa, um cunho de problemas realistas que os heróis tinham que ter, né? Sim, racismo. Nos anos 60, a segregação racial nos Estados Unidos estava no pico. Exato. Um pouquinho de pseudociência também na origem dos X-Men. Eles nasceram com poderes, ok, mas por que que eles nasceram com poderes? Por causa da era atômica, né? Que isso, já exato. Tinha tanta radiação no mundo por conta de testes nucleares e o caramba 4, que as pessoas já estavam nascendo com poderes. Todas as desculpas do Stan Lee de fazerem são questões que estavam rolando na época. Por exemplo, o Quarteto Fantástico. Tava a corrida espacial. Tava rolando a corrida espacial. Então ele falou, porra, eu vou botar os caras pra chegar primeiro, porque eu posso. Simplesmente, eu escrevo Não é por causa disso. É porque é America! Não, é America. Yeah. É America, mas é aquele negócio. Ah, nos quadrinhos é fácil. É só eu escrever e o nego vai desenhar e eles chegaram, entendeu? Aí ele foi lá com raios cósmicos. Isso, ele veio com a história dos raios cósmicos. Pois é. Os X-Men iniciais foram Ciclope, Garota Marvel, Fera, Anjo e o Homem de Gelo, né? Uhum. E essa é a equipe, digamos assim, clássica, que depois entraram outros que deixaram a equipe mais clássica ainda. É isso que eu acho bacana os X-Men, assim, que ele tinha uma equipe original que depois ainda ficaram outros. E tem alguns desses aí que estão aí até hoje, né, cara? Como membros. Ainda estão na escola até hoje. É foda. O cara não passa de ano, né, velho? Estão na escola, mas não mais como alunos, né? Porque todo mundo da classe, da first class, né? Da primeira equipe dos X-Men, hoje nos quadrinhos, está na casa dos 40, e 40 isso é um cabide de emprego inacreditável, né? Essa casa desse Xavier aí. Não! Isso não é nada ainda. Tem a fase depois dos anos 80, 90, que tava na faixa dos 40, 50 personagens dentro das equipes do X-Men. Era inclusive uma piada recorrente muito comum depois de uma saga. Tá legal, e agora o que a gente faz com esse povo todo aqui? É verdade. Teve uma época que tinha mais mutantes do que pessoas normais nos quadrinhos. Sim. A única coisa que eu nunca engoli do universo dos X-Men são os mutantes serem perseguidos, né? Porque, meu irmão, velho... Né? Isso aí era uma putaria. Quarteto Fantástico são heróis maravilhosos. Vingadores são heróis maravilhosos. Defensores são heróis sensacionais. Os mutantes, vai tudo pro inferno. Quanto de filho da puta. Por que vocês ainda estão vivos? Existir perseguição em mutantes do estilo Morlocks, porque eles são deformados e o caramba, quatro... Vá lá, mas porra, o Ciclope, tudo bem, ele tem um óculos feio pra caralho, mas se não fosse por isso, eu nem sabia. A Jean Grey, velho, quem que vai ficar de perseguiçãozinha com aquela delícia? Pois é, mas deixa eu falar um negócio. Olha só, vocês estão falando isso, mas vocês estão esquecendo de lembrar o seguinte: existe preconceito contra quem é negro, só porque ele tem uma cor de pele diferente, ou preconceito contra o homossexual, porque ele tem uma questão de... como é que chama? Opção sexual diferente. Sexualidade. Entendeu? E o preconceito, ele é o mesmo, entendeu? A perseguição, ela é a mesma. Se o cara é diferente, ou não, por exemplo, você pode olhar na rua e falar, esse aqui é homossexual e aquele ali não é, e esse aqui eu vou ser preconceituoso e esse aqui não, entendeu? Então o preconceito, ele funciona exatamente dessa forma. Não faz sentido o coisa, que sei lá, parece uma coisa. Literalmente. Nego bate palma e as mulheres tudo querendo dar pra ele. Não, pois é, mas aí que e tá. E o Wolverine, você é um mutante, seu doido. Aí é a assessoria de imprensa, entendeu? Porra. É pior que é verdade. É o dinheiro. Aí é a assessoria de imprensa. É porque o quarteto é rico e os X-Men são pobres. Entendeu? Os X-Men são ricos pra caralho. Não, quarteto? De novo, é hipótese. Zoeira. Ah, sim, sim, sim. Mas, de novo, o quarteto com certeza é assessoria. Os Avengers também é assessoria. O X-Men não é, não tem assessoria de imprensa, entendeu? Muito pelo contrário. O Xavier, inclusive, deixa tudo nas escondidas. Pois é. Dá paga a mente da galera pra todo mundo esquecer que eles estiveram ali. Isso é muita sacanagem, né? Também. Cara, esse ex-deus ex-máquina do Xavier apagar a mente das testemunhas é muito usado nos quadrinhos dos X-Men, cara. Pois é, bom, pra quem não é desse mundo e não conhece os X-Men originais, Miote, fala aí quais são os poderes. Eu quero que o Miote, só o Miote, fale. Mas de quais você quer que eu fale? Os originais. E eu sei quem são os originais? Tá que pariu, tá batendo punheta aí com a Lorena, né? Eu acabei de falar na pauta, porra. Ai, meu caralho, eu tava aqui jogando, mas tudo bem. Jogando o quê? Paciência, seu porra, velho não sei nada dos X-Men, caralho. Eu falei que não sei porra nenhuma. É pra aprender. Tá jogando jogo de gente, porra. Então aqui pra aprender, programa, caralho. Tá jogando porrinha essa porra na praça, essa merda. Vai. Fala aí, quem são os originais? Ciclope. É o meu ovo, a minha solta glande. Raio pelo olho, solta raio a minha pelo glande olho. Solta raio pelo olho. Solta raio pelo olho, vamos lá. Isso, pelo único olhata da cabeça da minha glande. Sai um raio. É, isso mesmo. Caralho. É o Ciclope, vai. Ciclope. Vai, Ciclope, solta raios pelo olho, vai. Garota Marvel. Essa eu não faço ideia. É a Jean Grey. É a Jean Grey. Do caralho. Ah, a Jean Grey é Garota Marvel? É. Não sabia, não. O que ela faz? Ela é a mais foda de todas, ela lê a mente, ela controla... Pra tudo, vai, porra, sei lá. É a mais foda, é a mais foda dos X-Men. Gostosa pra caralho. É, essa é o poder principal dela. Tá, e o Fera? Ó, o fera é forte, fera, pula pra caralho. Você queria falar, o fera é maneiro. Ele é fera. Não, ele é maneiro, porra. Mas ele é forte, pula pra caralho e é inteligente pra cacete. Miotti, você vai se sentir... Eu vou fazer com você agora o que você faz o pessoal lá do Quem Quer Ser o Dinossauro se sente. O fera... Qual é o poder mutante do fera? Ele é forte. Sim. Pula muito alto, né? Isso aí é pelo que eu vejo nos filmes. É. E ele é muito inteligente. Não. Errou. Não? Errou, não. A inteligência dele não é mutante. É só o pelo e o corpo. Eu pensei que ele era inteligente. Não, ele é inteligente, só que não é mutante. Eu pensei que era por causa do poder. Não é. A inteligência dele é tamanho dele, é tipo genética. Ah, tá. Tecnicamente? Não, tem, tecnicamente, é sério. Olha só, gente, o poder do fera, na verdade, é mãos e pés gigantes proporcionais ao corpo, que dão a ele uma agilidade estilo macaco. Isso, aí depois é que inventaram que ele ficava azul e... É, essa história pelo de ficar azul é depois. Isso que eu estou falando, isso foi dito pela conversa do fera, que não é nem o fera, era um fera que veio do futuro todo apocalíptico. Aquele, foi logo depois da saga do Unslaught. O fera negro, isso. Da era do apocalipse. É, que o fera da era do apocalipse veio pra nossa... Meu, uma bagunça do caralho, odeio quadrinhos. E aí ele veio pra cá e o fera, que era o alter ego maléfico do fera, foi falar com o pai dele. O pai dele falou, não, a tua inteligência é uma herança genética da tua mãe é inteligente pra caralho. Então, tipo, ok, o que você... A sua mutação é o seu corpo. E é em virtude que o pai dele trabalhava numa mina de energia nuclear, que é o que o Nerdmaster tá falando. Sim, aí o pai dele tomou radiação do ovo e aí isso. Ele ficou daquele esquisitão daquele jeito. Então, Miotti, você ficou com menos 150 pontos, tá? Tá bom. Não, beleza. Falta um, calma. Não, falta calma, um. Deixa homem eu falar o anjo. Fala o anjo. O anjo voa e tem asa. Isso, muito bem. É. E o homem de gelo? Deixa tudo gelo. Ele assopra, tem gelo, transforma tudo gelo. É isso. Deixa tudo gelo. É fácil. Tá vendo? Mole, tá vendo? Por isso que o dinossauro é fácil. Mole. Vamos dificultar a brincadeira. Agora é a questão que vale 20 pontos. E o destruto? Solta um raio enorme pelo peito. Não. Pô, eu vi no filme, caralho. E a Polaris? Polaris não, errou. Não é no destruto que faz não? Não é pelo peito, não é pelo peito, não. É pelas mãos. Não, é pelo corpo, é só não, o corpo. Mostrou essa no filme não, mostrou no peito e nas mãos, peito, né? Não, essa história do peito é invenção do filme. Ai. É pelas mãos, é tipo, é só pela mão que sai o raio do destruto. E é o mesmo raio do Ciclope. É a mesma força, porque são irmãos, né? Tanto que um não machuca o outro. É verdade. Inclusive, de um atirar no outro. É, inclusive na saga da Ilha Genosha tem uma coisa interessante por causa disso. Porque o irmão dele tá sendo controlado. E o Ciclope não, e ele sai na porrada. Só que um atira no outro e, tipo, reflete. E eles só ficam nus, porque a roupa se desfaz. Isso, a roupa. É tipo, o corpo de um absorve o raio do outro. Aí eles são irmãos e ficam brigando nus. Eu acho muito errado isso. Pode tudo. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away. Just to spend them with you. Agora, olha só, os X-Men só ficaram famosos mesmo, só começou o boom mesmo de ganho de força em 75, por causa da Segunda Leva. É, mas antes de falar da Segunda Leva, falar da Polaris. A Polaris é a filha bastarda do Magneto, ela literalmente é uma Magneto menina. Isso, exato. E tem o cabelo verde, Magneto, né? Magneto é comedor pra caralho, tem filho pra caralho. Porra, Magneto passou a rola, dele. Só não passou a rola na Jean Grey, cara. Leonardo, ele é tão metelão, ele foi o único que conseguiu meter na vampira e ficou vivo pra contar. Isso! Ele comeu a vampira, fez um filho da mulher. Apesar de que não foi o Magneto, foi o filho dele. Mas tá bom, tá valendo. Não, tá valendo. Na saga da Era do Apocalipse é ele, tanto que ele tem um filho. Na Era do Apocalipse, ok, beleza. Na Era do Apocalipse, o campo magnético do Magneto... Era uma camisinha. Inibia os poderes de roubo de poder da vampira. If I had a box just for wishes, Depois de 12 anos fazendo os X-Men só naquele timinho inicial mesmo, com mais o Destrutor e a Polaris, o Stan Lee parou com o roteiro e o Jack Kirby parou com o desenho, e aí entraram Len Wein no roteiro, Dave Cockrum nos desenhos. Eles resolveram, já que está entrando um time novo de desenhista e roteirista, por que não renovar a equipe, né, que já estava defasada pra caramba? Aí enviaram a equipe original dos X-Men para uma missão, entre aspas, suicida na ilha de Krakoa, chamada Ilha Viva, e dessa missão só sobrou o Ciclope. Aí chegou o Ciclope todo fudido e corno, porque o Ciclope é sempre isso, é fudido e corno. Ficaram todos presos na Krakoa: Jean Grey, Fera, o Anjo, o Destrutor, Polaris e o Homem de Gelo. Para poder resgatar a equipe original, foi criada a segunda equipe do X-Men, uma equipe à la Capitão Planeta, multiétnica e multi... internacional, né? Que veio Wolverine, do Canadá, Tempestade, da África, Colossus russo, Noturno alemão, Pássaro Trovejante índio-americano, Banshee o irlandês, Solaris o japonês. É, isso aí eu acho bacana, porque é de novo aquele negócio da Marvel querer trazer multidiversidade para seus quadrinhos, né? E, pô, querer internacionalizar a equipe, né? E mostrar que, pô, não tem mutantes só nos Estados Unidos. Porque essas coisas, né? Os originais eram os todos americanos. E tal, eram todos americanos e tal. E super-herói também, aquele negócio. Ah, sempre são os americanos. America! Fuck yeah! Então, nesse aí, ele... Pô, vamos mudar. Acho que nessa negócio. Época, o único super-herói que não era americano era o Thor. E olha lá. Ei, só não era americano porque era um deus, né? E olha lá. Hoje em dia tem um candidato americano que pensa que é deus, né? Sim. Trump é a versão do Bolsonaro dos Estados Unidos, acho incrível. Cada país tem o Bolsonaro que merece. Exatamente. Pera aí, agora eu quero que o Miotti fale dos poderes desses mutantes aí, entendeu, Miotti? Guarda aí o Tetris. Vai lá, Renan. Eu te ajudo, vai. Vamos lá. Fala primeiro. Wolverine. Fala aí pra mim, pô. Wolverine? É, poder de cura. Poder de meter. Poder de meter. É, também, né? Esse... Na Jean Grey, pra deixar o Ciclope... O Magneto corno. Não é o Catra. O Catra da Marvel é o Wolverine. Naquele negócio que eles estavam presos lá na Ilha de Noite, que foi quando eu comecei a ler, tem uma cena que o Wolverine tá tudo estropiado, né? Ele tá sangrando pra caralho. Tá aí vai a Jean Grey lá. Meu Deus, logo, o que eles fizeram com você? Tadinho. Oh, meu Deus, vem cá. Deixa a mamãe ver pra você. Aí ele vai lá e dá um beijão nela. Aí ela vira e fala assim: Logo, você é um bandido. Aí ele vira e fala assim: eu ainda sou melhor do que faço. Aí, caralho, velho. E se tivesse a mulher do cara. Não, e se tivesse o Ciclope nessa cena, ia estar olhando com aquela cara de corno que ele sempre tem, né? Ele é muito corno, tadinho, eu tenho pena dele. Até no filme novo ele é corno, cara. Nem no filme novo ele conseguiu escapar da cornitude, cara. Ele foi corno em todos os filmes. É, todos. Sempre. Ele foi corno até no filme do Super-Homem, cara. Pior que é. Um ator, né? Até no filme do Super-Homem o cara foi corno. Cara, ele foi corno até no Encantada. Caraca, é mesmo, velho. Caralho, ele tem cara de corno. Ele não conseguiu escapar. Vamos lá, Miotti, Tempestade. A Tempestade? Uhum. Ué, ela tem o poder de... Ela voa também. Uhum. E tem o poder de... Fazer Tempestade. Fazer chover, botar... Raios, essa porra. É, vale. Olha lá, Miotti, não é difícil, tá? Ué, assim, você lê o nome do poder e aí você chuta. Cara, eu tô nem lendo a pauta. Eu quero que vocês falem e eu tô falando, caralho. Colossus. Tem o corpo todo de metal. Isso. E é forte pra caralho. Isso, boa. Noturno. Teletransporte. Boa, boa. É para o fato que ele também gruda na parede, tem aquela cauda que ajuda ele a fazer mil e uma confusão, ainda tá bom, vai lá. Para Pássaro Trovejante, isso eu quero ver. Esse eu não faço ideia. Não sei nem quem é. É um índio. Ele tinha o poder de destruir o Satanguês. É o Pássaro Dourado. Eu gosto dele demais, que ele ri das minhas piadas, tá? Você é por isso que a gente chama ele, cara. É tipo o Capitão, que eu sou que nem o Capitão América, eu peguei a referência. Pássaro Trovejante era... Cara, eu não sei pra que que existiu o Pássaro Trovejante, sério. Pra morrer? Porque, não, o Pássaro Trovejante, o poder dele era ser um pouco mais forte que um homem normal, um pouco mais ágil e ter poder de rastreamento. O Wolverine era a mesma coisa. Nerdmaster, qual é o personagem que morre na primeira história dos X-Men Grupo Novo? Pássaro Trovejante. Então ele estava lá para quê, Nerdmaster? Para ser a cota. Isso, para morrer. Vamos lá, Miote, Banshee. Não faço ideia. Porra, é Miote, esse que... tava no filme, cara. Tava no filme. Pô, do First Class, o maluquinho que grita e voa. Ah, não lembrava não, muito tempo que não vejo. Solaris. Também não sei. É tipo o Tocha Humana do Japão. É. Que mais? Fala. Não, acabou. Da fase nova, da segunda leva era isso. Que merda, hein? Ah, pois não. É, sou mais os Vingadores da Costa Leste. grande pássaro, a Ossem Menos Puta, sou mais eles. Ossem Menos Puta. Grande pássaro, isso ainda vai dar uma merda. Ciclope. Olha só, mas aí o que que acontece? Eles foram pra essa Ilha Viva lá pra fazer lá. Pra que que eles foram, Edmaster? Sério? Não, o que que aconteceu? Pra... A equipe diz original... Você, Nerdmaster, diz você, diz você. A equipe original foi pra lá porque eles receberam um pedido de socorro vindo da ilha. Só que só quando eles chegaram na ilha que eles descobriram que a ilha era viva. E tudo que tava lá tava querendo destruir. Qualquer um que chegasse lá era tipo um chamariz pra trouxa. Vem trouxa, vem trouxa. Aí os trouxas dos X-Men foram atrás. Vocês estão falando aí dos X-Men e tal. Cara, eu tenho que falar uma coisa. Então, dá um outro parênteses, um dos meus famosos parênteses. A saber que a mutante que eu mais gostava era a Tempestade? Por causa das fases dela. Ela teve fases de todo tipo. Ela teve a fase travesti pobre. Ela teve a fase travesti rica. Aí depois ela teve a fase Tina Turner, que eu acho incrível. É a melhor. Que é a melhor dela. Depois ela Tina Turner é a do Moicano ou não? Não. Não. Aquela ali é a fase... Não, vou chegar lá. Ela é uma que ela tá usando uma roupa preta, que ela tinha um cabelo branco pra trás. Parece a Tina Turner mesmo. É, do desenho. Tá, do desenho. Que, tipo a titia do... A Tina Turner como titia do Mad Max. Isso, exato. Isso. Aí depois ela teve a fase Moicano, exatamente, que é essa fase aí, tipo, sei lá... Punk. Não é punk, é aquela fase, tipo, comunidade, entendeu? Não, mas na verdade, a inspiração que o desenhista usou, que foi o Byrne, no caso, foi a onda punk, e ela mudou esse visual depois que ela se tornou líder dos Morlocks. Verdade. Pô, dois criadores excelentes foram o Chris Claremont e o John Byrne, né? Que criaram a fase mais importante dos X-Men. Criações do Byrne, que são do Byrne e do Claremont de conjunto. A Tropa Alpha, a Kitty Pryde, a Vampira, a Crystal e a Psylocke, cara. Ele criou personagens sensacionais. A grande contribuição aí, a maior, a mais famosa, eu acho, de todas, eu acho que é a do Dias do Futuro Esquecido, né, que eles fizeram. Não, é uma das melhores sagas, mas na minha opinião não é a melhor saga da dupla Claremont e Byrne. Na minha opinião, a melhor saga da dupla Claremont e Byrne é a saga da Fênix/Fênix Negra. Sim. É a fase que os X-Men ganharam mais destaque porque tiveram várias histórias, né? O Chris Claremont, ele escreveu X-Men por anos e anos a fio, cara. É impressionante. 20 anos. Pois é. 20. É muita coisa, cara. 20. É muita coisa mesmo. 20, foi de 75 a 95. Foi coisa pra caramba. Ele fazia outra coisa, né? Agora, olha só, Calaveira, você já ouviu falar de uma história dos X-Men chamada Deus Ama, o Homem Mata? Cara, isso parece a continuação do Papaco. Não. Imagina a ideia. Um missionário pastor luterano americano começa a ver os mutantes como se fossem crias do demônio e começa a pegar no programa de televisão e nas palestras dele e começa a fazer a cabeça dos seus seguidores pra que os mutantes são coisas do demônio e o caramba quatro. E ele usa justamente como desculpa o Noturno. Cara, que história incrível. Essa é maneira mesmo. E foi lançado, inclusive, como desenho, que um dos desenhos de longa-metragem dos X-Men, que é Kitty Pryde, o orgulho dos X-Men, é totalmente baseada nessa Deus Ama Homem Mata. Caralho, que foda, cara. Porra. Vai atrás, Rodrigo, é muito boa. Não, mas é nas fases do John Byrne aí e do Chris Claremont que a gente tem os grandes clássicos, né, como eu tava falando. Mas enfim, a saga da Fênix Negra, porra, que é quando a... O Clube do Inferno surge e começa a fazer merda. Eu nunca entendi direito, cara, pra te falar a verdade. Ah, esse eu sei, posso falar. Conta aí, vai lá. Que é só o seguinte, a Jean Grey, inclusive isso deu muito problema, não é problema, né, isso deu uma confusão muito grande, tanto na cabeça dos leitores quanto nos próprios roteiristas. Se vocês pararem pra perceber... nos anos 90, a gente já tá nos anos 90? A saga da Fênix Negra é finalzinho dos anos 80. É, então, tá, mas assim, a galera dos anos 80, inclusive, ficou um pouco prejudicada com relação a isso, por quê? Porque nunca soube se definir muito bem quais eram os poderes da Jean Grey. Ninguém sabia mais ou menos quais eram os poderes dela. Antigamente, ela era uma telepata, igual o seu professor Xavier. E se eu não me engano, ela também tinha telecinese. E aí veio a Fênix. A Fênix é uma entidade galáctica, uma entidade alienígena, sim, que ela é uma guardiã do universo, ou guardiã da galáxia, entenda como quiser. A Fênix estava passando pela Terra e tinha acabado de acontecer alguma coisa que eu não lembro, que a Jean Grey meio que soltou os poderes dela e chamou a atenção dessa entidade da Fênix. A equipe original dos X-Men tinha feito uma outra equipe chamada X-Factor, que fingia ser caçadores de mutantes e estavam numa missão, voltando de uma missão num ônibus espacial, e a Jean Grey, para poder salvar o resto da equipe, ela se trancou na cabina do piloto e estava tomando radiação pra caralho da reentrada, porque a cabine era o único lugar que não era protegido na nave. Aí a Fênix... Deus salve o engenheiro, né? Dessa a Fênix viu aquilo, se sentiu compadecida pela boa ação da Jean Grey e resolveu entrar no corpo dela. Isso. Aí ela se fundiu com a alma da Jean Grey. A Jean Grey virou a Fênix. Uhum. Só que devido às paixões humanas, a Fênix... ficou louca. Isso. A Fênix, a entidade Fênix, ficou louca. Por causa das paixões, mano. Amor, ódio, raiva, rancor, tristeza, alegria. Ela ficou confusa, ela nunca tinha sentido isso. E aí a entidade se transformou e virou a Fênix Negra. Uhum. E que foi uma puta de uma saga que quase matou todo mundo. Sim, é muito foda, cara. É com certeza uma das sagas mais clássicas do X-Men. É a Fênix / Fênix Negra, cara. E ela tá bem legal naquele desenho, cara. O desenho lá da década de 90. Ele tá bem legal, assim. Eu acho que o traço, nas últimas temporadas, o traço da animação ficou muito bacana. Então... tá muito bem adaptado pra animação, essa saga da Fênix Negra. Agora, eu só não lembro como claro, é que acabou. A saga da Fênix, né, aliás. É claro que, na medida do possível ali, é uma versão bem resumida. Mas tá muito legal, cara. Tem toda aquela parte de ir pra Lua, aquela batalha na Lua. Com todos aqueles personagens que raramente você vê em outros desenhos aí, como o Gladiador e tudo mais, né? Do Império Shi'ar lá, a galera lidando e tudo mais. E como é que acabou essa como saga? Como é que acabou? O Império Shi'ar é que quando a Fênix... negra enlouqueceu mesmo de perder o juízo, ela destruiu um sistema solar inteiro. Só que aquele sistema era controlado pelo Império Shi'ar, que já tinha um contato com os X-Men, porque a Lilandra já tinha sido amante do Xavier e o caramba 4. Aí a Lilandra e a galera dele falaram, porra, peraí, tudo bem, vocês são meus amigos, o caramba 4, mas essa filha da puta matou um sistema estelar inteiro, então... julgamento nela. Guarda Imperial Shi'ar contra os X-Men numa batalha campal. Quem ganhar decide o destino da Fênix. No meio do caminho, a Fênix tinha sido reduzida de poder, porque senão ela ia enlouquecer, porque o Xavier tinha enfiado uma porrada de trancas mentais na cabeça da Jean para poder controlar a Fênix, né? Então a Jean não estava tão poderosa nessa época. Aí, no meio da brincadeira, no final da história, Pra proteger o Ciclope, a Jean se jogou na frente de um canhão que ia disparar contra o Ciclope e morreu a Jean. Teoricamente, a primeira morte da Jean Grey. Que aí depois a gente ficou sabendo que vai ter mais umas 50 outras mortes. Que é o personagem que mais morreu e renasceu na Marvel foi a Jean Grey. Verdade. E o Xavier não fica muito atrás não também. Teve uma época que era moda, era... Do que o Xavier vai morrer agora? Como é que nós vamos trazer ele agora de novo? Como é que morre de novo? Só tem uma coisa que acontece mais com o Xavier do que morrer e renascer. É perder e recuperar o dom de andar. Exatamente. Eu agora tava lendo essa saga aí dos X-Men versus Vingadores, nos quadrinhos, que eu achei bem legal a ideia. Bom, não consegui ler tudo, mas eu achei interessante porque são dois grupos, assim, pra mim, que é o extremo oposto. Enquanto um é ligado ao governo, os X-Men, pra mim, é aquela equipe rebelde, assim, né? São a galera que ninguém sabe onde eles estão, é a equipe secreta mesmo. Então, e eles têm ideologias completamente diferentes. E eu gostei de ver isso. E ali eu vi que o Ciclope matou, nessa saga aí de X-Men versus Vingadores, o Ciclope matou o cara. Mas só que depois, acho que não foi no final do ano retrasado, já estavam falando que o cara ia voltar num título novo. Eu falei, caramba, cara, e agora? O que foi que não usaram ainda pra trazer o Xavier de volta e que vão usar agora pra trazer esse personagem de volta? Cara, é uma putaria esse negócio de morre e volta na Marvel. Teve uma época que o editor-chefe da Marvel, que era o John Quesada, falou, não, ninguém mais revive. Se morrer, morreu e dane-se. E logo depois ele cancelou essa ordem porque... Se não revivesse os personagens, acabava o universo Marvel todo. É verdade, até porque criar novo é difícil pra caralho. Porque tem problema, pode ser criado pelo Rob Liefeld, né? E não, é puxa porra. Nossa senhora! Ave Maria! Bom, na fase Bird Claremont também a gente pode falar de alguns personagens femininos que apareceram, né? Entre eles, Kitty Pryde, Vampira, Crystal, Psylocke. Sim, sim. A Psylocke nessa época ainda era a irmã do Capitão Britânia, não era a ninja gostosa que a gente conhece, não. Isso, ela usava uma capa, uma armadura no corpo todo e uma tipo, vocês capuz. Lembram da Sheila do Caverna do Dragão? Ela usava aquela capa. É uma Sheila full plate. Isso, exatamente. E ela era rapaz, o quê? Rapaz, uma baga de batalha, hein? Aí sim, hein? Era uma baga de batalha. E ela era uma telepata, não era? Era telepata, só telepata. Só telepata. Por isso que ela vivia de armadura, porque ela não tinha como se defender, ela só tinha poder mental. Isso, ela não exatamente. Tinha poder de porrada. A Kitty Pryde, vamos ver se o Miotti sabe o poder da Kitty Pryde. Não é aquela que passava pela parede? Isso, exatamente. Vamos lá, Miotti, vampira. Vampira, ela suga o poder do mutante, acho que era isso. Isso, né? E fica com ele por alguns, com ele por um alguns tempo. Momentos. Isso. Cristal. Não, isso aí eu não sei não. Ela tem um poder sensacional, massa, cara. Ela tem um poder, o que ao mesmo tempo é muito idiota, mas é muito foda também. Ela transforma som em luz. Só que aí você fala, porra, transformação em luz, grande merda. Não, só que o luz pode ser laser, holograma, raio. Ela pode fazer uma porrada de coisa que ela quiser com luz, absorvendo o som ambiente. Inclusive, ela usava esse poder para ser uma artista de musical, roqueira. Uma roqueira. Exatamente. Os fogos de artifício do espetáculo dela era ela mesma que criava. Em inglês o nome dela faz mais sentido, é Dazzler. É Dazzler, né? Muito mais sentido do que Cristal. Pois é, exato. E o uniforme dela, quando ela apareceu, era ridículo, né, cara? Ela era saída diretamente do Xanadu, velho. Do Xanadu. Ela era uma patinadora do Xanadu. Eu vou achar aqui e vou mandar pra vocês aqui. Calaveira vai ter um treco. Caralho, coisa ridícula, peitão, hein? Isso aí tá exagerado, que não era tão exagerado assim não, mas tudo bem. Ela tinha essa maquiagem, Nossa. A lá, quis na cara, que era muito escrota. Caralho, isso você vê que o cara tá ficando sem ideia quando ele faz um personagem desse, né? Pois é, aí depois, nos anos 90, ela mudou de uniforme, e aí foi pra um uniforme mais Jane Fonda. É, mais Jane Fonda. E tirou que essa pintura de Braveheart da cara. Isso, aí ela ficou com essa cara mais de Jane Fonda aí. É muito escrota essa jaquetinha. Não é, do... velho? É muito Jane Fonda, cara. Ela saiu do Xanadu e foi pro Physical. Isso. É, Olivia Newton-John. Ela era baseada no Olivia Newton-John, cara. Era. Caralho, é a cara da Olivia Newton-John naquele Physical. Aqui, ó. É, é porque era a Olivia Newton-John do Xanadu, depois virou a Olivia Newton-John. Ela era, porra. Não é pra achar graça. Ela era. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube! Nos anos 80 aí vem as famílias do X-Men, velho. Puta que me pariu, cara. Isso eu lia todos e achava todos um porre. Ah, eu gostava do Excalibur. Ah, velho, mais ou menos, né? Era mais humorado, era mais bem humorado. E eu gostava do desenho do Arthur Adams, cara. É, tá, um ótimo tudo bem, é, cara. Realmente. Mas tinha uma outra Fênix lá, que era uma louca. Era a filha da Jean Grey, era a filha da Jean Grey do Dias do Futuro Esquecido, que ela foi trazida de lá pra cá. Sim, por falar nisso, a gente não falou, né, do Dias do Futuro Esquecido, que foi... É a explicação que eles têm, cara, pra pegar tanto personagem que sobra, porque é tanto personagem na família Marvel, que os caras precisam encontrar, o que a gente vai fazer com isso? Vamos criar um grupo novo, super-herói, e tinha uma época em que a Marvel lançava um título novo, acho que por dia, assim, cara. Excalibur foi um, depois tem o Fator X, foi outro, e aí você pega e vai, né, vai, os caras iam criando um título, praticamente um título por dia, pra dar uma continuidade pra esses personagens. Tipo assim, o cara fala, pô, acabou a saga, e agora? Os personagens vão sumir? Aí o leitor fica puto da vida, aí o editor chega e fala, não, beleza, vamos criar aqui o X-Factor e vamos criar também aqui Excalibur, onde você vai poder acompanhar esses personagens fora daquela saga que já acabou. E aí o cara ficava feliz, mas depois de um tempo o título não vingava e sei lá, ia pro limbo. E os personagens às vezes ficavam um tempo sumidos, tiravam as férias. Personagens muito bons, mas como tudo demais, chega uma hora que sai do controle. Eu acho que os caras perdiam muito as rédeas. Uma dessas famílias que eu achei bacana, que ela veio a surgir depois, foi a Geração X, que foi bacana por um tempo. A Geração X foi tipo a nova versão dos Novos Mutantes. O que eu gostava era assim, não cria só um título novo, caramba. Coloca uma... Inventa um argumento bom, forte pra você ter isso aí. É o cara, beleza, vamos colocar então aqui o Banshee e a Emma Frost pra ser os diretores dessa nova escola Xavier, que vai ser lançada aí, sei lá, na Costa Oeste. Entendeu? E aí os caras vão pra lá e vão treinar Novos Mutantes. Mutantes garotada que tá chegando e tal. Falaram, pô, beleza, me convenceu. Eu acho bacana. Eu me lembro que eu comecei a ler dos X-Men na década de 80, final da década de 80, e aqui tava na época do Queda de Mutantes, Massacre de Mutantes. Cara, as sagas da década de 80 são as mais melancólicas, cara, são as mais tétricas. Fumadas, é... Nerdmaster, vamos ser sinceros. Fumada, mas tétrica também, cara. No Massacre de Mutantes mataram todos os Morlocks, cara. Não, foda-se, Morlock ninguém nunca se preocupou com eles. Mas o lance é que, cara, você, depois... Né, não, sério, porque, cara, eu me lembro, velho, que eu ficava... Porque, assim, eu peguei, como sempre, no meio do caminho, né, a parada. E eu me lembro que tinha o negócio da Queda de Mutantes. Foi nessa época aí que a porra da Psylocke, ela virou a Psylocke louca, né? Sim. Tipo, com o maior atochado no rabo e loucona. Ninja. Virou putona gostosa do caralho. E cara, me lembro dessa época. Percebendo que tinha tal que o Bruno, quando fica com o tesão, ele fica agressivo? Fica agressivo pra caralho. Você vê aí? Ele fica porra, perigoso. Eu fico. Já viu o Misfit? Sabe que tinha uma mulher que botava a mão no povo, o povo ficava com o tesão, ficava louco? Isso, não. Ficava todo mundo com tesão. O tesão alucinado. Ai, eu vou cagar no seu olho. É o Bruno. Fazia isso, o poder da mulher era deixar os outros com tesão alucinante. Deixa eu falar, o animal. Olha só, tá? Aí tinha a tal da Madeline Pryor. Que você era... tá falando do Excalibur, né? Pô, isso é chato pra caralho. Não é do Excalibur. É na época do X-Factory, X-Men e etc. Que eram os anos 80. Que te aparecia a tal da Saga do Inferno. Que tinha o tal do Sinistro, o Senhor Sinistro. Que ele era... cara que clonava os mutantes, não é isso, Nerdmaster? Era um geneticista, ele gostava de pegar os mutantes e ver até onde ele podia levar os poderes dele com um experimento científico. Isso, e a roupa dele, ele era o Colossus, só que Clovis Bornai. Era um Colossus branco a la Drácula. Isso, exato, com a roupa de carnaval. Mas enfim, e aí ele tinha criado a tal da Madeline Pryor, que era quem, o Nerdmaster? Uma clone da Jean Grey, porque a Jean Grey tinha morrido já e ela não tinha renascido ainda, então estava faltando ruiva. Isso, era. Mas ela era o clone da Jean Grey e tinha as memórias da Jean Grey. É uma bagunça do caralho, né? Isso. Não, ela não tinha as memórias da Jean Grey, não. Ela era a clone da Jean Grey, manipulada pelo Senhor Sinistro pra poder copular com o Scott e dar um mutante superior a todos os outros, que acabou sendo o Cable. Cable. Ou seja, o Cable é filho do Ciclope com a clone da Jean Grey. E vivo os anos 80. Quem é corno agora, porra? Entendeu? Caraca, velho, que bagunça. Eu tô dando uma pesquisada aqui no Google quando vocês estão falando. E bicho, me vem uma imagem relacionada aos X-Men que eu tenho que falar. Olha, muito melhor que os X-Men eram os Herculoides, velho. Puta, como era legal os Herculoides. Com certeza. Lembra dos Herculoides que ficava... Com certeza. Muito bom. Os Herculoides, era incrível. Tá voltando agora isso aí, viu? Tá, mas olha tanto. Só, tá, o Miotti que não conhece, eu quero ouvir a reação do Miotti. A roupa da Madeline Pryor. A roupa rainha dos duendes. Miotti, por favor. Peraí que essa lá vem coisa boa. Caralho. Puta merda, podia rolar um filme, que, né? Que risada de Goblin tá tocando, essa? Né? Tá tocando e rindo. É. Caralho. Risada de Goblin. Risada de duende. Aí eu não posso falar que aqui, se aparecer a porra dessa no filme, se eu falar que é gostosa, né? Vou falar, não, É porque você é ressexista. Ah, se fuder. Bom, eu, pra mim não tem problema falar, porque eu já estou de pau duro desde o início do programa. Quando você botou o porno pra gente assistir. Então pra mim já tá igual. Aí, olha só. Tanto que o Ciclope era corno, que ele foi corno do irmão com a Madeline Pryor, velho. A Madalena Pode tocou foda-se e tentou seduzir o Destrutor, cara. E por que tá todo mundo usando essa roupa de Ior? Porque a saga era inferno, cara. Lá é muito quente, a gente tem que usar pouca roupa. Ah, toma no cu, né, Edmaster? Estraga piada. Então tá. Pô, um desenhista bacana que fazia, que participou dessa fase aí, cara, foi o Marco Silvestre. Excelente desenhista, que mandou exatamente muito bem nessa fase inferno. e ele desenhava a Madeleine com essa roupinha aí, era sensacional. Numas posições de corpos que corpo nenhum conseguiria ficar, mas ainda assim era sensacional, cara. É, anatomicamente erradas, né? Não, mas quem tá se preocupando com a anatomia nessa hora? Só quer ver ali um pedacinho do peitinho da Madeleine ali aparecendo, a parte de baixo e por aí. Ah, e eu lembro desse bicho, desse vampiroide aqui do direito. Quem é ele? É o Doutor Sinistro, porra. Ah, eu lembro dele. Ele que é o cara lá da Fundação Essex. Isso, o Nathaniel Essex. Ele que tava ali, ou os funcionários dele que estavam ali pegando o material genético ali do Wolverine, né? O sangue do Wolverine. E tudo mais. E aí vai ser o gancho lá pra aparecer a X-23 e sabe mais o que aí que vem pela frente. A X-23 é aquela garotinha? É a garotinha com duas garras em cada mão. É, que é tipo a filha dele, né? É, tipo a filha genética, né? Ok. É um clonezinho do Wolverine. Olha, eu gostei muito de Madeleine. Madeleine é boa, né? Madeleine é maneira. Eu tô... Por que será que Ciclope se apaixonou por Madeleine? Ele eu não sei, mas eu posso te falar. inclusive é essa Silvestre, cara. Olha, dá pra ver essa Madeleine como fosse a Yasmin, porra. Essa é uma maravilha. É a melhor. Rapaz. Não? Miotti vai voltar pra fase destruidor de lados, Miotti? Vai. Fica engraçado, eu fico imaginando a Madeleine entrando assim nos X-Men, galera, vamos lá pra missão, e todo mundo vendo ela meio piranha, né? Você é louca. Exato. Você não pode pular, teus peitos vão pular, você tá pelada? Que merda é essa, Madeleine? Cara, sério, a Madeleine era ela e a Psylocke, cara, porque olha essa última que eu te mandei, velho. Como é que a pessoa dessa vai lutar na... Sério, como? Cara, vai escapar um mamilo aí. Vai, vai ser um biscoito. Por que não fala logo? Vai pelada, minha filha. Aí, pô, tem a mudança de corpo da Psylocke, que ela vira ninjona e tal. E aí tem alguns personagens masculinos que também vale a pena a gente falar, como o Gambit. E o Longshot, que tipo, um era a versão mais improved do outro, né? O Longshot era um cara que o poder dele era sorte, não era isso? Eu acho que era. Enquanto ele tivesse, se a intenção dele fosse pura, fosse boa. Isso, ele ia ter sorte, ele conseguia fazer o que ele quisesse. Isso. Caralho, olha os poderes. Olha os poderes, velho. Não é, velho? Isso é loucura. Se fosse pra ganhar na loteria as custos da felicidade de alguém, ele não conseguiria. Tinha que ser pura a intenção dele, senão não. Ele era do mundo de Mojo, não era a parada dessa? É, exatamente. Que tinha tipo Mojão um Jabba lá. The Hutt numa montada bicho em cima de uma aranha alienígena lá. Aquelas era as pernas louco. Dele, cara. É, então, pois é, eu sei que era, mas, né? Teve Mojo Visão no desenho dos X-Men, cara. Precisa Mojo ideia, Visão. Desenho que a gente tava falando. Isso, tinha, Mojo Visão. Tinha, era pro canal de televisão dele. Tinha, onde tinha também a espiral, que era massa pra caramba a espiral. Eu não me lembro da espiral, velho. Era uma mulher meio com uma roupa prateada, ela tinha 6 braços e ela fazia uma dança assim, jogava umas lâminas. Era bem legal, cara. Ela era tipo, ela ficou no lugar do Longshot. Longshot era, ele era o assessor do Mojo. Quando ele saiu, a espiral, ela ficou no lugar dele. Isso. Eu lembro o lance era trazer o bicho de volta, entendeu? Era o Longshot com aquele cabelo estilo MacGyver, Chitãozinho Chororó, saca? Isso, ele era um Chororó total, velho. Exatamente, loiro assim. Ele era o Chororó platinado, velho. Que merda. Eu lembro do Longshot. Mas vem cá, depois ele ficou com ele ficou com as espadas, não foi uma coisa assim? Ficou com a roupa branca? Não, esse daí era o irmão dele, era o Shatterstar. Não era? Era irmão dele? Só que ele era gay. Era, eu acho que era irmão dele. Shatterstar. Shatterstar, exato. É, eu tinha. É, que eu lembro. Eu tenho uma visão horrível desse personagem desenhado pelo Rob Liefeld, ou Liefeld, como preferir. Isso, é. Que era. Eu não acho que deve ter sido criado por ele, porque ele tinha um mau gosto pra desenhar figurino de personagem que era terrível, cara. Era terrível. E tinha, esse cara era o irmão dele, ele tinha uma estrela assim no olho, não era? Essa época aí que eu comecei a ver. Isso, mas o Longshot era o olho dele que brilhava no formato de uma estrela. Com relação ao desenho animado, pra você ter uma ideia do tanto que ele avançou, que esse desenho animado dos X-Men, ele chegou até a parte do Mojo Visão. Teve uma temporada que deve ter sido uma das últimas. aonde teve a aventura deles lá no Mojo Visão. Eu me lembro. Mas nessa pois época é que apareceu um monte de herói, cara, que foi aqueles que foram feitos por essa galera do Liefeld aí e tal, que era o... Porra, aí teve Novos Mutantes, aí teve aquele míssil, teve aquele que era brasileiro também, como era o nome dele? Roberto da Costa, era o Mancha Solar, exatamente. Nessa época teve o X-Men, foi desenhado pelo Jim Lee, eu achava muito foda. Isso era nos 90, né, cara? É curiosidade, né? Ele era brasileiro, mas ele falava Buenos dias, senhorita. Ah, é? Mentira. Era. Tô falando pra você, cara. Tem um amigo meu que curte muito quadrinho e teve um dia que ele se enjoou tanto desse tipo de erro que ele mandou uma carta pra Marvel dizendo: olha, aqui no Brasil nós falamos português. Então é seus bom animais. Dia, senhorita. E os caras responderam super educados, dizendo que iam repassar lá a reclamação dele lá pro roteirista, pro cara pesquisar mais, cara. Então ele falava Buenos dias, senhorita. E ele era brasileiro. Caralho, que bosta, hein? Que bosta. Pois é, nessa época aí, nos anos 90, as sagas principais foi lá o programa de Extermínio, a Aliança Falange, Era do Apocalipse e o Massacre, né? Massacre Marvel. E tinha os personagens massa velho lá, Bishop, Cable, Deadpool, essa galera tudo surgiu nessa época. Eu tenho que reconhecer que eu parei de ler aí. Eu comecei nas sagas do Inferno, Queda de Mutantes, Massacre de Mutantes, e terminei logo depois da Era do Apocalipse, porque, cara, não dava mais, sério. Eu também fui mais ou menos pelo mesmo caminho que você. Era muito esquisito, cara. Eu parei de ler na saga do Apocalipse, na Era. Pois é. Era do Apocalipse, exatamente. Tanto que, inclusive, porque era aquela fase massa velho, né? Do Bishop, Cable, Deadpool. Eu achava tudo uma merda. O Cable começou a virar o principal, né? Tanto que a saga da Era do Apocalipse acabou por causa dele, né? Parece que ele voltou no tempo. Chato. Como é que é? Qual é o final daquela merda? Ele voltou no tempo? O que aconteceu? Ninguém lembra, velho. Quem é que lembra essa porra? É de Master que caiu, porra. Acho que ele volta no tempo e mata um apocalipse. Ou resgata o professor Xavier, uma merda assim. Cara, eu acho que ele é de um futuro alternativo, assim. Tem dois Cables. Tem o Cable velho e o Cable novo. Exatamente. O novo é do futuro alternativo. E era do título. O novo era o Nate, né? Era o X-Man. X-Man. Não era com era, com A, que era o Homem X. Ele tinha um título só pra ele. Que era que o Cable bosta. Ruim. Que não era o Cable, na verdade. Também era filho lá Nathan, né? Como o Bruno tá falando, se não me falha a memória, ele não era filho natural. Ele era uma experiência genética feita pelo Senhor Sinistro desse futuro alternativo da Era do Apocalipse. Porque ele queria fazer uma arma pra matar o Apocalipse. Porque o Apocalipse destruiu a Terra. E o próprio Senhor Sinistro falou assim: cara, esse cara vai acabar de destruir o pouco que tem. Ele fez uma arma suprema, que era o Nathan, pra destruir o Apocalipse. Só que eu não lembro como é que acaba. Eu não sei como é que acaba. Tanto que, inclusive, esse Nathan depois ele veio pra realidade atual. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o filho do professor Xavier, que era um esquizofrênico tinha várias multipersonalidades, aí ele voltou no tempo, matou o professor Xavier, e como ele matou o professor Xavier, ninguém treinou os X-Men. Aí ninguém treinou os X-Men e ninguém pediu o Apocalipse. Aí deu a merda da Era do Apocalipse. Que eu achava bem legalzinho, inclusive os traços, viu? Na época, a Era do Apocalipse foi uma parada que envolveu um monte de revistas, a Era, né? Do Apocalipse mudou tudo, ele mudou completamente, mudou tudo. É como se o mundo tivesse acabado, e aí nós estávamos vendo a era pós-apocalíptica, onde os humanos acabaram, onde todos os humanos foram extintos praticamente, sobraram muito poucos, e sobraram os mutantes, e os mutantes que sobraram eram... Aí tinha os mutantes rebeldes e os mutantes que eram as putinhas do... As putinhas do Apocalipse. Do Apocalipse. Inclusive, o líder das putinhas do Apocalipse era o Ciclope. Jean Grey, eu não lembro se ela tava viva, mas ela não tinha tido contato com a Fênix, então ela era só Jean Grey mesmo, né? Essa confusão com o nome aí do Cable, eu acho que Cable é um nome que ele usa, eu acho que o nome dele mesmo é Nathan, e Cable é um nome, eu acho que é um nome de guerra, cara, uma coisa assim. Aquele braço de metal dele é porque ele foi contaminado por um vírus. Isso. Que deixava, ia deixar ele todo mecazoide, assim, que tal. Ele mantinha, ele impedia o avanço do vírus com o poder de telecinese dele. Por isso é que ele tinha que ficar concentrado sempre. Pois é, eu nunca entendi o porquê que ele não eliminava logo o vírus, já que ele tinha esse poder foda. É porque o vírus era foda também, né, cara? Aí o Cable velho, ele era menos poderoso que o Nathan por causa disso, porque o Nathan tinha o poder livre, e o Cable tinha que ficar se concentrando no vírus o tempo inteiro. Bom, nos anos 2000, Grant Morrison assumiu o roteiro da equipe principal. Grant Morrison aí, escritor, hoje tá na DC. Saem aquelas roupas coloridas entre as roupas de couro preto já inspiradas nos filmes. E aí teve várias sagas também. Edge Extinção, X-Men Gênesis Mortal, Planeta X, Dinastia M, etc. Dinastia M é aquele do Apocalipse, é aquele do Magneto, né? Do Magneto, é. As equipes X contam com mais de 40 personagens diferentes, tendo inclusive dois terços, duas, três equipes de X-Men diferentes agindo ao mesmo tempo. E surgem dois novos títulos, Ecstatics e Exilados. Enfim, ninguém leu aqui essa porra, né? A gente não vai ficar apertando tempo com Exilados, isso. Os Exilados, só uma curiosidadezinha, a Marvel comprou a Malibu Comics na época. Então, eles, os Exilados é uma equipe que junta mutantes da equipe Marvel com personagens que também acredito que sejam mutantes da Malibu Comics. Aí eles criaram esses Exilados. Que bosta. É só pra ter mais coisa. Que, inclusive o Juggernaut tá no. Ele tá nos Exilados também. Cara, o Juggernaut tem uma parte do Onslaught, do Massacre, que aí depois eu vou ter ali quadrinho, aí depois eu também não li o final do Massacre. Eu começo a ler as merdas e não termino. Que o Massacre ele se manifesta, né? E aí ele vai encarar. Aí o Juggernaut vai encarar o Massacre. Velho, o Massacre pega ele pela mão assim, ele enfia o dedo no peito do cara e arranca o cristal Tesseract, sei lá, o cristal. É a pedra de Sitorak. A pedra de Sitorak, ele arranca igual, sabe, tipo um cravo, faz. Aí o bicho murcha assim, velho. Caralho, é muito foda. Porra, e o Massacre era uma projeção maligna astral do Professor Xavier. Isso é um bicho poderoso, velho. Do Xavier taradão, cara. Que aí foi que descobriram. Teve uma onda dessa. Que aí que descobriram que o Xavier tinha uma tarinha pela Jean Grey. Né, né, né, né. Não, mas isso apaixonado não por fez ela, ele ficar lá. Mal. Não foi isso. Graças a que isso, fez... ela descobriu que ele nutria sentimentos e carnais pela ruiva. Mas quem não, Nestábulo? É, mas... Hipócrita não, é aquele que gente, diz... Não, eu Brunão, não. Eu só vejo como uma irmã. Brunão, você não é da escola dos jovens superdotados. Porque eu não sou mutante, porque se eu fosse mutante, eu era o primeiro a me matricular. Nós podemos, agora o Xavier não, porque tinha todo aquele lance de confiança. Era o cara que era um pai pra menina, então ela ficou Nestábulo. Ela ficou cabreira com a história. Nestábulo, e eu não ia na Jean Grey, não. Eu ia era na Madeline Pryor. Que era a versão piranha. Que era mais garantido. É, que era a versão piranha da Jean Grey. Era mais putuosa. Era mais garantido eu conseguir alguma coisa. A Jean Grey é aquela que dá o cu, aí tu fala uma putaria pra ela, ela vira e fala assim, que isso, me respeita. Isso. Ela é desse gênero, entendeu? Exato. Ela cavalgava no Logan, aí o Logan, vem cá, Kingona, que eu vou dar um aço. Não, não, que isso, me respeita, eu sou casada. Casada com o da tua mãe, que eu sei que você gosta, piranha. Que isso, Logan, ai, para, não, assim não. Não, com carinho. É, a Jean Grey é desse gênero. Eu conheço, ó. Várias assim. Pois é. Uma porrada. Pois é. Vamos falar dos filmes. Agora só o Miotti vai falar. Eu vou falar o quê? Falar dos filmes, pô. Tu não viu os filmes? Vi. Então tu fala dos filmes, pô. Bom, primeiro foi em 2000, X-Men, o filme, né? Eu me lembro até hoje. Quando, eu assisti meia-noite, filho. Porra, quando falaram que ia sair, eu fiquei maluco. E fui assistir, assim, numa das primeiras sessões. E me lembro de ter gostado muito, cara. E eu fui assistir recentemente e o filme ainda é bom, cara. O primeiro? É. Não, o primeiro e o segundo são muito bons. Ele é muito bom, o primeiro filme. Ele é um filme mais contemplativo. Ele não tem muita... Assim, ele não é muita ação, muita coisa. Mas onde ele faz, onde ele se propõe aí, ele alcança, cara. É um bom filme. A época, né, também, né? Porque, por exemplo, o Bryan Singer, ele disse que não usaria aquele uniforme do Wolverine, porque ficaria uma coisa meio carnavalesca e tal. Então eles fizeram aquela versão daqueles uniformes pretos, de cor e tudo mais. Hoje, a gente assistindo X-Men, Apocalipse, a gente vê que é o contrário. Não estou nem falando do Wolverine, mas você vê lá a Psylocke exatamente como ela é nos quadrinhos. A Tempestade, o cara, ou seja, é a época mesmo que é bem diferente. Nos anos 2000, pois é, naquela época, o cara, eles tinham receio de falar, não vamos usar aquela roupa amarela do Wolverine, não rola, aquela roupa do Ciclope também não rola, vamos fazer uma coisa mais pé no chão. E agora né, quase que 20 anos depois, é o contrário do negócio. Vamos, bota mesmo super-herói disso aí, roupa colorida, eu vi com uma explosão de cores, cara. Isso, e na época o filme ele era muito mais sobre aquela questão do racismo, né, do problema entre homens e mutantes, a questão da aceitação, do que filme de super-herói. Esse último, X-Men Apocalipse, aí, é um filme de super-herói, cara, e só. Ele não tem profundidade nenhuma, assim, é completamente sem... Pô, eu discordo um pouquinho. Eu achei bem raso, assim, é um filme... Cara, ele tem, inclusive, uns momentos que ele destoa um pouco do próprio filme destoa um pouco. Tipo, ele tem umas paradas mega densas, como, por exemplo, a cena da filha e da esposa do Magneto sendo flechados. Eu achei aquilo pesadíssimo. Sim, é maneiro. Pesadíssimo, e é maneiríssimo. Então, assim, inclusive, o filme, ele, pra mim, ele se divide muito nesse quesito, porque ele vai pra lados, assim, extremamente fodas, tipo... Caralho, de ter esse arco mega dramático pra explicar o porquê que o Magneto piraria e se tornaria um dos Cavaleiros do Apocalipse, e ao mesmo tempo você tem o Apocalipse sendo o Clodovil dos Cavaleiros, né? Vem cá, um pouquinho de paetê, esse cabelo, não, é. não, vem cá, entendeu? Você, tipo, o cara tem umas paradas extremamente fodas, Carlinhos e ao mesmo tempo, e aí do outro lado, tipo, dá o frame e tá ele, Carlinhos Bilt. Vem cá, ombreira, isso, lado, isso, cromado, menos cromado. Porra, agora eu fiquei divididaço nesse filme, mas é um filme muito foda, mas eu fiquei mega dividido. O X-Men 2 é aquele que começa com a cena do Noturno na Casa Branca, que até hoje é uma das minhas favoritas. É muito bem feita essa cena, muito bem dirigida. Ainda era o Bryan Singer, né? Gostei muito desse filme. É o filme que o Wolverine brilha. O Wolverine, porra, aquela cena dos caras invadindo a mansão e ele atacando os caras. É muito maneiro. Uma das melhores cenas de quadrinho transportado pro cinema. É muito foda. Na minha opinião, essa do filme agora não barrou essa daí, viu? Essa do 2002. Eu achei que igualou. É mesmo? Eu acho que... A de 2002 ainda ganha por um nariz, assim. Eu acho que não. Eu acho que ela tá no mesmo nível, cara. Porque essa daqui agora é muito sangrenta. Aquela não era, não tinha sangue, entendeu? Tipo, ele enfiava a garra no cara, mas no pé do cara. Pra tirar o bicho de pé do cara. Puta merda. Não, era muito maneiro. É uma cena muito bem feita, muito bem montada. O filme é muito bom. O filme, ele dá um salto de qualidade do primeiro pro segundo. Só que aí acabaram com tudo no X-Men 3, né, cara? Uma X-Men 3, aqui. Confronto final. Cara, por que a Fox deixou esse filme acontecer, velho? Sério. O 3, né? O 3, cara. Cara, o 3 ele é ruim, velho. Primeiro que é aquele diretor horroroso, Brett Ratner, que é ridículo. O cara é um bosta. Cara, o filme é ridículo. Eu não sei nem o que falar desse filme. Tu lembra alguma coisa desse filme, ô Miotti? Eu lembro que tem herói pra caralho. Tem aquela cena lá da ponte, né, que o Magneto destrói, né, nesse filme? É, nesse filme. Pois é. Eu sei que, porra, foi uma bagunça o filme. É, foi uma desculpa... Mata o professor Xavier. Pois é, porra. Tinha que dar uma continuidade pro 2, que parou ali, né, com a morte da, parou com a morte da Jean Grey e ainda colocaram lá no finalzinho, assim, que a câmera vai dando um plano ali pela água passando, aí aparece lá a Fênix, meio que debaixo d'água ali, então, tipo, o poder tá ali embaixo. Então assim, tem que, alguém achou que tinha que dar uma explicação para aquilo, aí inventaram essa parada. Podia dar, cara. Foi pra outro lado, né, cara? Foi pra uma parada, assim, de fim do mundo, parece. Parece que eles não queriam mais fazer filme do X-Men. Sabe? Só que aí em 2008 surgiu qual filme? O Homem de Ferro, que porra, estourou e o nego falou: caralho, os heróis não vão sair tão cedo, velho. E aí o negócio foi, cara. Porque o nego já não tinha como arrumar. Aí o nego resolveu fazer o reboot do reboot, velho. O nego fez o X-Men primeira classe. E aí é que eu acho que bagunçou pra caralho mesmo, velho. eles não respeitam. Tipo, você acaba lá com o Wolverine imortal. E ele passa pelo, né, no aeroporto, e aí o Xavier, junto com o Magneto, encontram ele. Caramba, o Xavier foi desintegrado, velho. E aí os caras botam: ah, você não é o único com dons especiais por aqui, Logan. Beleza, o cara tem o fator de cura, tu tem o fator de voltar da morte, velho. Mas isso é muito. Isso é em qual? No Wolverine Imortal, que é a desculpa pra trazer, precisamos trazer o Xavier de volta pro Dias de um Futuro Esquecido. Falando do Primeira Classe. Então, mas antes do Primeira Classe, o cara, e falando de termo de filme, o Xavier tava morto. Ele tava morto. Exato. Esse é só um dos detalhes de várias coisas. De temperos que os caras usaram ali, né, nesse prato, que não funcionou, cara. E aí ficou uma salada de um monte de... É bagunçado, cara. Assim, eu gosto de X-Men, mas na boa, toda, pra mim, essa saga inteira do X-Men, do primeiro até o último, é uma série de bagunças, uma atrás da outra. E um tentando, cada um que entra depois pra fazer um filme, arruma de um jeito diferente que só faz o negócio ficar uma bananosa pior do que já tava. Eu acho que agora eles até conseguiram arrumar um pouco melhor com esse X-Men Apocalipse aí. Vamos ver se segue daí, né? Vamos ver se segue daí. Pois é, agora, pra mim, chega de ficar tentando contar a história de como é que fulano ficou bonzinho, como é que fulano ficou do mal. Chega, né? Vamos, bota os caras e vamos ver. Eu quero ver Ninhada. Isso, já passa pra porrada. Eu quero ver Massacre Mutante. Isso, isso. Eu quero ver Império Shi'ar. Isso. Sabe? Eu quero ver essas paradas aqui, pô. Já mostraram que eu quero ver. Eu quero ver Madeleine Pryor. quem não? Eu acho que tudo isso aí rola. Eles já provaram que sabem aí, fazer. Calaveira. Que tem grana pra fazer. Então rola. Já disseram que provavelmente vai ser no espaço, né? Imagina a Sansa de Madeleine Pryor. Aí é demais pra mim. Aí eu não dou conta. Aí eu bugo. Pois é. Vamos torcer, Calaveira. Eu tô aqui, torcendo. Torcendo muito. Pois é, eles acertaram com o Deadpool, porra, que é o melhor filme dos mutantes de todos. Erraram nos dois Wolverines. Os dois Wolverines são os piores filmes. Erraram no X-Men Confronto Final. O X-Men Dias de Futuro Esquecido é bem... Assim, é bom, mas não tanto, que no final eles dão uma cagadinha. O final do Dia do Futuro Esquecido é bem ruinzinho. E o X-Men... Ali foi despedida. Ali foi pra mostrar a despedida do pessoal antigo. Não, mas não quanto aquilo, mas, pô, ter mostrado a mística de Striker. E aí nesse, nego esquece isso. No último, agora no Apocalipse, nego esquece total, sabe? Porra. Eu curti o Wolverine Imortal. Achei melhor do que o primeiro, cara. Não, mas qualquer coisa é melhor do que o primeiro. Exatamente, acho que foi por isso que ele se safou. Entendeu? Eu achei bacana. Aquela luta lá com os ninjas até foi hoje, massa, cara. Estábulo, até hoje eu não vi. É mesmo? Tal foi o trauma do X-Men Origins, Wolverine. Foi muito traumático na minha vida. E eu não consegui assistir ainda o Wolverine Imortal, cara. Pô, eu achei legal. É preconceito mesmo. E é isso. E o X-Men Apocalipse eu gostei, cara. Achei bacana, um filme divertido. Me divertiu muito. Sei que tem erro pra caralho. Tem um monte de coisa assim que é bem furado, bem jogado e tal. Mas no geral, cara, me diverti pra caramba. Achei que aquele final ali, com todos aqueles mutantes descendo a porrada, parecia que eu tava lendo um quadrinho, velho. Eu fiquei empolgado. Pra mim seria perfeito se pegassem toda a parte que foi ali explicando a origem e gastasse esse tempo na pancadaria final. Aí ia ficar perfeito pra mim. Depois, no final, a luta não ficou a desejar. Eu acho que com tanta explicação, poderia ter cortado boa parte daquelas explicações ali e ter usado esse tempo, pô, 2 horas e meia, fala sério, dá, e usar esse tempo pra fazer uma porrada épica, cara. Bacana, igual a porrada do aeroporto lá do Capitão América. Curti bastante aquele negócio do apocalipse na cabeça do Xavier, sabe? Aquele negócio que a, pô, não, que a própria Jean Grey tava fazendo. Pô, achei as soluções estéticas boas, o negócio deles trazerem, e aí no final todo mundo contra o apocalipse. Eu achei foda, cara. Eu achei, porra, e na hora que o Xavier fala, Jean, let it go, e aí, porra, eu achei que ela ia sair cantando. Eu falei, caralho, que foda, velho. É, assim. Tu também achou, Calaveira, que ela ia sair... Let it go, let it go. Eu achei. Porra. Eu achei, achei. E ela caminha no vento assim, porra, eu achei muito foda aquilo, cara. Eu falei, vem, Sansa, vem. Não, ela é uma delícia demais, meu Deus, que mulherão, né? E tem o quê, 18 anos, é novinha? Eu não sei, cara, ela é novinha. Ela é mais de idade, é mais tá no isso agora. Tá na idade do miote. Já pode, já tá pode. Tá na lei, tá na lei. Já pode. Tá na idade do miote aí, do né? É, já pode. Miote já pode. Caralho, ela é de 96, rapaz. O que é de 96, miote? Ela. Quem? Ah, Sansa. Vamos fazer as contas. Pode ser, tem 19 anos, porra. Tem quase 20 anos aí, já. 2006. Não, não, já tem 20, já tem 20. Eu nasci em fevereiro. Peraí, olha 2016. Só. Então, caralho, 20 anos já. Menos 96. Já aguenta pra caralho. Caralho, já dá, miote. Olha, Brasil! Já dá, já dá muito tempo, né? Mas ela, agora pode. Caralho, miote. Caralho, miote. Vou bater punheta sem culpa, cara. Internet, Jurassic Cast do Ars, meu... peraí que deu ruim, vai. Muito legal, cara. Eu acho que era o desenho mais fiel aos... Eu posso acabar a apresentação? É, quem te chamou na conversa? Eu posso? Porque aí eu acabo a apresentação e aí você começa já a falar. Eu achei que você já tinha terminado já. Não, porque eu não te apresentei ainda. Manda! Sabe o que é engraçado, internet? Ele tem um programa que ele faz de semanal, ao vivo, no puta de um ar-condicionado. E não sabe como é que funciona isso aqui ainda. Isso aí. Me interrompeu pra falar isso, então tá tudo certo. Isso aí, cala a boca, internet. Hoje vamos falar sobre aquele... Oh, e o Nerdmaster? Ô, viado, não vai me apresentar, filho da puta. Desculpa, perdão. Aguentei. É o filme completo, caralho. Caralho, tem uma... Uma antena parabólica fazendo o cara, papel do capacitor. Cara, já sabe que no estábulo o Nerdmaster calar a boca, né? Não, tá, o punheta tá frenando. Não, eu tenho que falar o quê? Eu sei que eu falei o quê? Eu já vi. E é um DeLorean, cara. É, caralho. Caralho, meu. Olha, sério, velho? Olha como olha como é que o peru dos atores pornô de antigamente eram menores. mulher deu uma beliscada. E é legal que tá uma apresentação super máquina, incrível. Olha a apresentação do super máquina. Olha a cara do bigode. Olha lá o piruzinho do ator pornô, cara. Olha o bigode, é isso. Olha o bigode. Pô, o pior é que a mulher é gostosa pra caralho. Era numa época que as mulheres eram menos depiladas e os homens eram menos viris. Cara, pode tocar o programa que eu não vou fechar esse vídeo nem fodendo. Cara, a mulher tava dando um fist fuck na outra, cara. Rodrigo, para com isso. Não, eu quero ver onde é que eu tô Delore nessa história. Caralho, a mulher com a peruca é igual a Vanderlei. Ela viaja no tempo, transa com o pai. É uma putaria. A atriz é a cara da mulher, da mãe do Marte, velho. Atriz pornô. Ela é a cara. Olha só, bota nos 17 minutos aí, 16:50. Não, perdão. 16:50, põe. É a cara da atriz, a cara. Meu Deus. Nossa, do céu. É mesmo, velho. O Bruno, nossa, é mesmo, quer dizer que ele foi. Eu fui ver aqui, eu estou com vontade, eu estou ficando com vontade de fazer sexo. Mas Márcio não tá podendo ver, né? Por quê? Eu não tá posso, casa, eu tô em cara. Casa com a minha mulher. Por que você tá virando aqui, a voz? Filho aqui, cacete. Por que você tá com essa voz vira? Entendi, não. Seu filho de uma égua. Tá maneiro, mas tem um peito maneiro. Olha, eu tô vendo... Aos 48 minutos, é uma cena com duas mulheres. Eu tenho que falar pra vocês, eu particularmente, eu, Rodrigo, teve um momento da minha vida que eu quase vi isso. Né, Miotti? É. Melhor falar, não. Melhor começar o programa. Não, vamos falar, Miotti. Não, falar. Vamos começar o programa. Vamos ver. Eita lá, tá botando os mamilos pra brigar, olha. Aí ela belisca os dois ao mesmo tempo. Ai, que incrível. Isso é coisa que você faz, mano. Tá, vamos começar o programa, Rodrigo. O Bruno tem que sair 5:30, vambora. Tem problema, eu tenho que sair às 4, mas eu não tô nem aí. Cara, até agora eu não vi DeLorean. Sério. O outro tem que sair às 4, sendo que são 2 minutos para as 4, né? Então, vai sair chega. Pra bater punheta, pô. Ah, quem disse que eu vou sair? Vai, senhores. O cartucho. Não, o cartucho. Já falou cartucho. Agora, então tá, vai. Fops, tchau. Tchau. Bruno, só pra pegar a tua. Só pra fazer um parênteses aqui no que você tá falando, já que você citou o Quarteto Fantástico, falar uma coisa pro cult de vocês cair no chão. Uhum. Principalmente o do Nestado, que é bem viciado em quadrinhos. Eu li a edição original. Na verdade, eu não li, eu peguei nas minhas mãos e li. E era uma merda, mas enfim. A edição original do Quarteto Fantástico, edição número 1. Tinha no sebinho da minha escola. Eu peguei aquela merda, aí tinha educação física. Eu não ia pra educação física. Eu ia pra biblioteca, tinha aquele monte de quadrinhos jogado no chão e eu li, cara. Eu tinha uma revistinha. Não, não, em português. Eu tive uma revistinha que hoje, sei lá, no mercado brasileiro, deve estar valendo o quê? Uns R$2.000? É, deve estar valendo uns R$20. Porque a revista brasileira não. A revista brasileira não valoriza igual a revista americana, não. Não sei, mas enfim. É sério, Rodrigo, é sério. Não, tudo bem, enfim, foda-se. Quem aqui leu essa merda? Ninguém, só eu. Eu. Foda-se, vai tomar no teu cu. Você não tava 60? Não, aliás, você tava, mas você não lia. Então foda-se, eu li. Ô, babaca, se fodeu. Mais nada. Continue, Bruno, continue. Vou ficar aqui na minha arrogância. Antes de mais nada, eu já tinha achado essa revista também nos Sebos da Vida, tá? Seu lascado, vai se ferrar. Nerd Master. Agora só. Vamos agora Nerd para Master só pra... deu o bizu pro Stan Lee de fazer a história, o Calaveira. Porra. Vamos agora para o. Só pra tu ter uma ideia. Vamos Rodrigo. Agora ver como o Calaveira se ferrou graças ao videotape. Olha só. Graças à magia do videotape. Cara, ela é tão foda que ela é tão foda que o poder dela, poucas heroínas ela têm. Ela mesmo sabe o que faz. Fora isso, mas ela tem o poder mais foda de todo o universo Marvel, que poucas heroínas têm, que é o poder de deixar os paus duros. Assim, por onde ela passa, a pirocada vai ficando dura. E ela vai pro, meu Deus, o Xavier. Não pode falar isso, você é, isso é sexismo, isso é, como é que chama? Misoginia, não pode. Misoginia. Por que eu estou aplicando ódio pelas mulheres se eu estou falando que o sexo não pode, dela... não pode, hoje em dia não pode falar que a mulher é gostosa, tem que falar que as mulheres são inteligentes, cara. O dia que me falaram que eu não posso falar que a mulher é gostosa. O meu pau lê a bunda dela, que é uma beleza. Também, o meu também. Então, cara, maravilha. Meu irmão... Mas é, é um belo graça. Pé, hein? Pode ser achar grande. Belo é um pé. Belo pé que essa foto que você mandou aí, viu, Bruno? Um gostou belo pé. Aí? Belo pé. Entendeu, né? Entendi. Eu... O que você acha que eu lia quadrinhos quando era adolescente? Era o mais próximo que você podia passar de um pornô, né? Não é? Pois é. Ainda mais com as roupas da década de 80 e 90, que cada vez vão ficando mais atochada no rabo. Ô, saudade. Vamos voltar pro filme ou vou ficar aqui nessa punheta aqui? Vamos lá. Vamos voltar? Cadê o Nerdmaster? O Nerdmaster caiu. Caiu. Liga pra ele aí, Miote. Caiu, porra. Deixa eu. Daqui a pouco ele volta. Caiu. Deixa. Desce, caiu. Toca aí. Bom, vamos falar dos filmes rapidinho, só pra gente. Ah, vamos falar da saga Massacre, pô. Essa saga foi tão maneira. Eu não li, ninguém leu essa merda, só você. Eu li. Não, vamos falar tudo. De Massacre nenhum, não. Eu tenho que ir embora que daqui a pouco, velho. Ah, mas porra. Depois a gente faz um programa da saga Massacre. Não, a gente não vai fazer. A gente não vai voltar nunca mais a falar de quadrinho. Nunca mais vai falar de quadrinho. A gente não gosta dessa merda. Não sei nem por que a gente tá falando disso aqui. A gente não gosta não. A gente gosta, pô. Eu gosto. Eu não. É, eu também gosto. Eu acho um saco. Eu tô falando dessa parte aqui, mas eu li isso há 20 anos atrás. Pois é, então. Na época era maneiro. Essa ficou meio pesada. Eu espero que o Bruno não use, que isso ficou um pouco pesado. É, com certeza. Shortinho. Ai, deixa eu ver aqui. Eita, aí, Bafran. Eita, caralho. Ela é meio piranha, Emma Frost, não é? Tá certo. Velho, agora, não. Essa que eu mandei aí, nego, também deu um fecha na prochasca aí, que pelo amor de Deus, hein? Caralho. Foi sinistro. Nego, puta merda. Deixa eu ver se tem cosplay dela, vai, vocês tocam o bonde aí. Não vai não, porque tá aqui, eu tô vendo aqui. Alô? Eita, Nerdmaster. Alô? Alô? Vocês estão aí? Eu tô. Estamos aqui. Eu tô aqui. Nerdmaster? Eu saí. Achei. Nerdmaster caiu. Eita, nós! Ah! Eita! Caralho. É. É. Hoje eu preciso transar. Vou sugerir pra... Acho que hoje eu vou transar.